inunda o meu coração. Faz chover e faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Oh, vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu, inunda, inunda, inunda, inunda o meu coração. Se faz chover. Chuva de avivamento sobre nós, Senhor.